tentar falar agora um bocadinho de como é que a gente pensa os mecanismos, alguns mecanismos de financiamento e de entry points para a implementação dessa nova agenda urbana. Então, você tem que trazer para cá. Puxar aqui. Pronto, ok. Então, essa experiência, na verdade, de Angola. Pronto. Essa experiência de Angola é uma experiência que o escritório regional, inclusive, tem replicado em alguns países lusófonos, e é bastante interessante como esse processo aconteceu aqui, e ele só foi possível, obviamente, graças ao engajamento do governo, especialmente do Ministério do Urbanismo e Habitação, agora Ministério do Ordenamento do Território e Habitação. Então, basicamente, a nossa estratégia de implementação, de apoio ao governo de Angola na implementação da nova agenda urbana se baseia em dois documentos principais. Um é a Política Nacional do Ordenamento do Território e Urbanismo, que o arquiteto Gameiro brilhantemente referiu-se. Eu vou pular um bocado de partes aí, porque de fato não é necessário, por isso é que eu cedi o meu tempo. E o segundo é o documento do Programa País para o Desenvolvimento Urbano Sustentável do Enhabitat. Então, essas são as duas questões. Por que a Política Nacional Urbana? A gente vai perceber que a nova agenda urbana, eu vou pegar ela aqui, a nova agenda urbana, ela tem vários instrumentos que ela cita. Mas um instrumento-chave que a gente tem visto é a Política Nacional Urbana, porque ela, como citou bem o arquiteto Gameiro, ela destrava o quadro legal, o quadro institucional, ela vai a fundo, ela não fica só na questão do programa, ela vai um passo acima e ela pensa essas dimensões. Então, a partir disso tem aquelas três dimensões, pode passar rapidamente. Fica atento agora, porque agora... Pronto, isso aqui o arquiteto Gameiro falou, tem uma fase de caracterização, depois tem uma fase de análise e discussão, e tem esse momento após, que é a consulta de atores relevantes, no qual tem a participação da sociedade civil. Muitas pessoas que estão aqui nessa plateia participaram desse debate, seja da sociedade civil, seja do nível ministerial, seja do nível local, e isso se fecha no Fórum Urbano Nacional, que foi feito em julho, né? Esse fórum foi um fórum mais ou menos aí digamos, validação e de apreciação mais ampla dessa política. O que agora nós trabalhamos juntos, Ministério e o Enhabitat, é na formulação de um decreto, obviamente lei para isso, mas de um manual dessa política. Porque, sobretudo, essa política tem que ser fácil de ser observada, né? E nisso a equipe que está aqui de apoio tem sido fantástica. Ela tem sido fantástica em elaborar quadros que melhor expliquem essas coisas, porque, de fato, é difícil você transmitir isso e a gente quer que isso seja transmitido ao máximo de pessoas possíveis. Essa política, e aí eu vou entrar com um bocadinho mais, porque o arquiteto Gameiro não falou muito das recomendações, né? Daquelas sete recomendações-chave. Ele falou das três da política, mas não das sete com muito aprofundamento. Então, a primeira, claramente ligada ao planeamento e desenho urbano, fala de questões fundamentais, como, por exemplo, hoje Angola se preocupa em como precificar a terra, né? Mas, para precificar a terra, a gente tem que saber se a terra é urbana ou rural. Primeiro ponto. E hoje em dia não há muito claro os perímetros urbanos das cidades. Isso talvez tenha levado a essa discussão urbana, que é o fato da cidade sequer ter sido feita tão longe do centro de Luanda. Então, a importância de todos os municípios terem o seu perímetro urbano, de maneira a ajudar, inclusive, os administradores municipais a melhor localizarem no território, porque senão o contractor, né, o construtor civil, vai chegar lá e vai pegar a melhor terra, mesmo que seja a 20 km de distância do centro, para facilitar a vida dele e não dos cidadãos, né, que depois vão ter aquele coisa de transporte. Então, é o tema da classificação e da qualificação de solos, e isso aí está na loto como um dos princípios, né, que norteia a loto. A partir disso, passa-se por esse zonamento que a gente chama conceitual, onde a gente tem zonas de conservação, transformação e zonas de expansão planeada e regulada, onde basicamente vai haver plano de urbanização ou não, pensando em que aquele sistema tripartite, que não só Angola tem, como Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, todos eles, ele não comporta o número de quadros que hoje o país tem. E aí os planos ficam travados porque você não tem todos os elementos, né? Aquela frustração. Fizemos o PDGML, ok, estamos bem. Fizemos o plano diretor de Viana, estamos bem. Ah, mas falta o plano de urbanização. Eu ainda não sei quanto é o meu afastamento. Então, leva sempre aquela frustração daí, quando é que vem o outro plano? Então, a ideia foi concentrar tudo no plano diretor municipal e só os espaços prioritários, aqueles pequenos espaços da cidade que a gente sabe que é relevante para ter os planos de urbanização. E os planos, as zonas especiais, né? A social, a estratégica, que aí é terra estratégica do Estado, e que isso aí tem que ter um sistema de gestão da terra diferenciado, mas também as terras de preservação, tanto do patrimônio quanto de interesse ambiental. Avançando. Na questão da terra, isso foi um dos maiores desafios que foi feito junto com os técnicos do Ministério, mas não só do IGCA, que era tentar ligar o planeamento à gestão da terra, para evitar o que aconteceu, por exemplo, na Zona Econômica Especial, né, que a terra foi dada por um nível de governo, mas o outro nível de governo estava dizendo que aquilo era a reserva do Estado, e se deu, inclusive, ocorreu uma morte, né, de uma criança dentro daquele processo. Então, é pensar isso para que fique-se claro qual é o direito concedido e como esse direito evolui. Vejam que há 5 direitos na lei angolana. Um deles é o da propriedade. Só que o da propriedade. Só que o da propriedade nunca é o direito inicial. Percebo que para você chegar ao direito de propriedade, há que se cumprir a função social da propriedade. Por que isso é importante? Porque antes Angola, tudo é do Estado, né, e há... Hoje, o direito à propriedade está na Constituição. Mas como a gente faz com que esse direito à propriedade esteja na Constituição, mas que não se comprometa o futuro desenvolvimento do país? Né? Imaginemos que o hotel lá em Calandula fosse otorgado o direito à propriedade, num dado momento. Depois que aquele hotel ali estivesse desocupado, o que é que se faz? O dono já não tem mais interesse ali. Então, aqui não é uma área estratégica, aqui merece uma gestão especial. Né? Em áreas estratégicas, não se evolui nunca. De propriedade, mas se renova a cada 50 anos, ou a cada 60 anos, ou a cada 100 anos, e aquilo funciona quase como um tempo, né? Vamos imaginar que 50 anos é mais do que o tempo dessa nação, né? Mais do que o tempo de Cabo Verde, é bastante tempo, 50 anos, é quase que o direito de propriedade em si, mas o Estado fica com aquela, com aquela questão. Então, por último, é pensar que há terras não concedíveis e concedíveis, e que dentre as terras concedidas a gente tem que incluir as comunitárias, porque a gente tem que defender as populações que ocupam as terras, desde que elas ocupem, né, de boa fé, que é a maior parte do caso, eu tenho certeza. Então, as terras não concedidas são domínio público, vamos avançar, as comunitárias, que podem ser rurais ou urbanas, reconhecer que há terras comunitárias urbanas, para depois disso reconhecer que há o direito de ocupação precária para essas terras, o domínio constitucionário. E por que não enquadrar no domínio de civil, que já não faz o menor sentido, né? Se a terra é propriedade originária do Estado e não há mais a função do efiteuta, então o Estado vira um efiteuta para aqueles pobres, e obviamente que eles podem, no final, evoluir para o direito de propriedade, desde que não tenha outra casa no cadastro, desde que aquilo não seja objeto de especulação, enfim, há várias maneiras. A mesma coisa em lei de superfície, né? Um empresário que queira construir sua terra, um cidadão comum, vai via direito de superfície e, óbvio, vai evoluir para o direito de propriedade, desde que cumpra o direito, a função social da propriedade daquela terra. Então, agora avançando mais rápido, a legislação, e que é necessário o novo regime, um novo regimento geral, que seja mais adequado à habitação social, que seja que as pessoas, quando faltem luz em casa, não falte água, necessariamente. Um código de posturas que ordene melhor as obras e que elas não influenciem tanto a cidade, não ocupem tanto espaço público, por tanto tempo, sem que as pessoas saibam quando é que elas vão recuperar aquele direito a andar na calçada. É a mesma coisa para a governação, pensar aquilo que o arquiteto Gameiro falou, mas por que não pensar realmente num quadro que esteja alinhado ao planeado para que seja implementável? Pensar também as questões das finanças municipais e da prosperidade urbana. A Baixa, por exemplo, de Luanda, a gente poderia ter aplicado esse conceito, né? Imaginemos que a Baixa, se a gente tivesse feito um plano muito detalhado, um plano de pormenor, no qual a gente soubesse o custo do Museu da Moeda, o custo do Largo do Ambiente, o custo do Largo da Moeda, o custo desse novo largo que se abriu agora, né, do Soldado Desconhecido, tudo isso, e a gente sabe, e as pessoas participaram desse plano, elas priorizaram os planos, e o Estado sabe quanto é o estoque de construção, então todo o princípio se baseia na divisão entre uma coisa é direito de construção, outra coisa é direito fundiário. O Estado não dá de bola para as pessoas construírem 40 andares e elas privatizarem aquela mais-valia, porque aquilo pertence à cidade. Então, vamos imaginar que se venda esses direitos de construção e que esses direitos de construção eles podem ser menor ou maior, né? O que é que acontece nesse caso? Empatar é o que a gente quer. Que tudo que se gaste, tudo que se arrecada na Baixa, sirva para a Poça Baixa. Mas se a arrecadação for um bocadinho maior, o que é que acontece? Aquilo vai para o Fundo de Solidariedade para infraestruturar áreas para autoconstrução dirigida. E se arrecada um bocadinho menos? Foram priorizados os projetos. Qual é a última prioridade? Ah, é o Largo Tal? Ok, então esse fica cortado, porque assim foi decidido na concertação social. Então aqui é como se chega à função social da propriedade. Função social da propriedade é, na via onde o Estado está investindo em infraestrutura de transporte, no trem, ali não dá para ter casa, tem que ser edifícios altos, que usem a densidade, como a nova agenda urbana coloca, a questão da compacidade, né? Então, avançando, a erradicação da pobreza, como é que a gente faz, né, para incluir socialmente? Então, há os NUSECs estruturados, que são objetos de regularização fundiária, os não estruturados, que são objetos de reconversão urbana, mas também há que se reservar terrenos lá na periferia, né, nas áreas ainda em urbanização, para autoconstrução dirigida e habitação social vertical. E como é que se faz a habitação social vertical? Lembra aquela coisa de o Estado não vai dar de graça o direito de construção, né? Aquilo vai ser otorgado. Nesse caso aqui, o Estado libera de graça. E é uma maneira de cofinanciar a habitação social vertical. Então, avançando, sustentabilidade e resiliência, como incorporar? Então, aqui, ó, o terceiro tipo de MUSEC, que é, a gente falou de MUSEC estruturado, não estruturado, mas tem em área de risco. Esse em área de risco vai depois virar uma área de proteção e recuperação da vulnerabilidade ambiental. Mas as zonas costeiras, né? Conservação ambiental sustentável, diversas áreas ali na Barra do Conza, como conservação ambiental e contenção urbana, mas também a preservação de ecossistemas. Novamente, se alguém hoje já recebeu um título fundiário aqui, dá para se transferir esse direito fundiário para uma outra área. Então, esse princípio ajuda tudo. O princípio fundamental é essa divisão. Então, por fim, tudo isso vai custar, obviamente, ao país. Mas a nova agenda urbana diz que a própria urbanização pode se financiar. E esse é o princípio fundamental da política de Angola. O dinheiro não tem que sair da saúde, não tem que sair da educação. Ele vem da própria cidade. O dinheiro que hoje é capturado pela pessoa que tirou o direito de superfície de um terreno ali na Baixa e constrói os seus 40 andares, a partir de agora não. O direito de superfície dele dá direito ao direito de construção igual. Tudo que ele vai construir acima, ele também tem que adquirir onerosamente do Estado. Tudo isso vai para esse tal fundo. Vamos avançar. E a estrutura principal que a gente imagina é que, primeiro, há um documento do Programa País do Habitat que orienta todas essas ações. Esse documento do Programa País está alinhado à Estratégia Nacional de Desenvolvimento, ao quadro de parceria entre o governo e a ONU, que é assinada pelo Dr. Paulo Baladelli com o ministro do Planeamento, depois o Plano Estratégico do Habitat e a Agenda 2030, que vocês ouviram falar tanto. Isso tudo vai para um programa conjunto de desenvolvimento urbano sustentável, que o Dr. Paulo Baladelli mencionou, e isso se baseia em como implementar a política nacional urbana. Percebam que quando eu falei ali das recomendações, são recomendações às vezes para 20 anos. Algumas vão ser feitas nos primeiros 5 anos, outras vão ser feitas nos primeiros 3 anos, mas isso é implementar a nova agenda urbana, implementar essa política. Então, nesse sentido, os 7 pilares, as 7 recomendações, tem uma série de planos e outras agências das Nações Unidas e outras instituições podem se engajar dentro desse set. Para, por fim, a gente chegar a atividades específicas. Então, volta, por favor. Quando eu falo aqui do pillar, O Pillar depois é um projeto que vai se traduzir na inclusão social. Pode passar? Ele vai se traduzir aqui, que é a iniciativa para a segurança de posse e reajustamento da terra, no qual a DW já tem uma iniciativa muito interessante no ângulo e que pretende expandir aí também para o DIA e para a Benguela, né? Então, uma série de SDGs já estão aqui, uma série de áreas focos do Plano Estratégico do Ano Habitat já estão atendidas. Para, por último, né, a gente pensar no orçamento global de estimativa de quanto é um quadro mínimo que o Ano Habitat custa, né? E a gente chega a esse custo de $385 mil anuais para se manter escritório e para se manter técnicos aqui do Ano Habitat. Então, a gente chegou a isso porque o governo tem que saber, né, quanto é que a gente custa e quanto custa o nosso apoio. E o governo, inclusive, com base nisso, podemos avançar. Nós temos a honra de dizer que nós temos dois documentos muito interessantes. Um é aprovando esse documento do Programa País, um despacho da Casa Civil com o senhor presidente em exercício naquele momento, que é o senhor Manuel Domingos Vicente, no qual ele aprova e remete à ministra a aprovação desse programa e também a carta de pedido do programa conjunto da ministra, hoje cessante, né, está transferindo pasta para a ministra agora do Ordenamento Territorial e Habitação, para o doutor Paulo Baladelli. Então, esses instrumentos são os instrumentos que a gente vai conseguir dar apoio à Angola para implementar a sua política nacional do ordenamento territorial e urbanismo, que nós achamos que é, digamos, o projeto fulcral para a implementação da nova agenda urbana em Angola. É isso.